664, página 598. A seguir, os braços que se agitavam ficaram imóveis. O ressonar de Doc voltou a ouvir-se, mais grave e denso que antes. Ele escorregou para o chão e a sua forma dividiu-se em duas. Uma segunda silhueta separou-se da dele e ergueu-se na escuridão. — Vamos! — segredou Jared. — Não há tempo a perder. O meu coração quase explodiu. — Ele acredita! Pus-me de pé num salto, obrigando os joelhos empenados a endireitar-se. — O que fizeste ao Doc? — Cloroformio. Não vai durar muito. Voltei-me rapidamente e deitei a água morna sobre Jamie, ensopando-lhe a roupa e o colchão. Ele não se mexeu. Talvez aquilo o mantivesse mais fresco, até o Doc acordar. Vem atrás de mim. Já me encontrava nos seus calcanhares. Movemo-nos em silêncio, quase às apalpadelas, quase correndo, mas nunca chegando a fazê-lo. Jared encostava-se às paredes e eu imitava-o. Ao chegarmos à claridade da horta iluminada pelo luar, Jared deteve-se. Tudo estava imóvel e em sossego. Pela primeira vez, consegui ver Jared com nitidez. Trazia a arma dependurada nas costas e uma faca presa à cintura. Estendeu-me as mãos e vi uma tira de pano preto. Compreendi de imediato. As palavras sussurradas saíram rapidamente da minha boca. Sim, põe-me a venda. Jared assentiu com a cabeça e eu fechei os olhos, enquanto ele me vendava. Iria mantê-los fechados, fosse como fosse. O laço foi rápido e dado com firmeza. Mal ele terminou, rodei sobre mim numa volta rápida. Uma, duas, as suas mãos fizeram-me parar. Não é preciso. A seguir agarrou-me com força e içou-me do chão. Soltei uma exclamação de surpresa quando senti a erguer-me ao ombro. Permaneci dobrada, com a cabeça e o peito pendurados sobre as costas dele e a arma ao lado. Já a andar, Jared prendeu umas pernas contra o peito dele. Fui balançando enquanto ele avançava num passo rápido, roçando com a cara na camisola dele a cada passada. Não tive noção do caminho por onde seguíamos. Não tentei adivinhar, pensar ou sentir. Concentrei-me apenas no balançar da marcha, contando os passos. 20, 21, 22, 23. Senti-o a curvar-se quando o caminho começou a descer e em seguida a subir. Tentei não pensar nisso. 412, 413, 414. Percebi quando saímos. Cheirava a brisa árida e limpa do deserto. O ar era quente, embora devesse ser quase meia-noite. Jared pousou-me no chão e manteve-me de pé. O terreno é plano. Achas que consegues correr, de olhos vendados? Sim. Ele agarrou-me pelo cotovelo com firmeza e começou a avançar, mantendo um ritmo inflexível. Não era fácil. Teve de me suster, vezes sem conta, antes que me estatelasse. Passado algum tempo, comecei a adaptar-me e a manter melhor o equilíbrio, sempre que pisava uma cova ou quando havia alguma elevação no solo. Se conseguirmos chegar ao jeep, vamos estar fora de perigo. O jeep? Fui inundada por uma estranha onda de nostalgia. Mel, já não via o jeep desde o primeiro troço daquela viagem desastrosa para Chicago e não sabia que ele tinha sobrevivido. E se não conseguirmos? Eles apanham-nos, matam-nos. O Ian tinha razão quando referiu isso. Tentei correr mais depressa. Não para salvar a vida, mas por ser a única que poderia salvar a vida de Jamie. Voltei a tropeçar. Vou tirar a venda. Assim corres mais depressa. Tens a certeza? Não olhes em redor, está bem? Prometo. Ele desapertou rapidamente o nó atrás da minha cabeça. Quando o tecido me escorregou à frente dos olhos, dirigi-os para o chão, na direção dos meus pés. Era um mundo completamente diferente. O luar estava luminoso e a areia era clara e macia. Jared soltou o braço e encetou uma marcha mais veloz. Já conseguia acompanhá-lo com facilidade. O meu corpo estava habituado a corridas longas. 1 quilómetro em pouco mais de 4 minutos, calculava eu. Não seria capaz de manter aquele ritmo para sempre, mas haveria de sucumbir a tentar. Ouves alguma coisa? Perguntou Jared. Apurei o ouvido. Apenas 2 pares de pés a correr na areia. Não. Ele respondeu-me com um grunhido de aprovação. Presumi que fosse por isso que ele tinha roubado a arma. Sem ela, os humanos não podiam deter-nos à distância. Demorámos ainda cerca de mais 1 hora. Nessa altura já começava a abrandar e Jared também. A boca queimava-me com a falta de água. Nunca deixei de olhar para o chão, pelo que fiquei aturdida ao sentir a mão dele sobre os meus olhos. Hesitei e Jared diminuiu o nosso ritmo para o passo. Agora já estamos livres. É ali. Ele manteve a mão à minha frente e deu-me um toque para eu avançar. Senti o eco dos nossos passos. Ali o deserto não era tão plano. Entra. A mão desapareceu. Estava quase tão escuro como quando ele me tinha tapado os olhos. Uma outra gruta, mas não tão funda. Se olhasse à volta, conseguiria ver-lhe a extensão. Mas não o fiz. O jeep tinha a parte da frente virada para a escuridão. O aspecto era exatamente o mesmo da minha memória. Este veículo que eu nunca vira. Jared já estava ao volante. Inclinou-se e voltou a colocar a venda sobre os meus olhos. Mantive-me imóvel para lhe facilitar a tarefa. O barulho do motor fez-me dar um salto. Pareceu-me demasiado perigoso. Havia tanta gente que não deveria encontrar-nos naquele momento. Fizemos rapidamente marcha atrás e depois senti o vento açoitar-me o rosto. Havia um som esquisito na parte traseira do jeep que não encaixava nas memórias de Melanie. Vamos para Tucson, disse ele. Nunca fazemos raids por lá. Fica demasiado perto, mas não há tempo para mais. Sei onde fica um pequeno hospital, não muito perto do centro da cidade. Não é o St. Mary? Ele sentiu a nota de alerta da minha voz. Não. Porquê? Conheço uma pessoa lá. Jared silenciou por um instante. Achas que te vão reconhecer? Não, ninguém me conhece. Nós não temos pessoas procuradas. Não da maneira como vocês tinham. Está bem. Mas ele pusera-me a pensar, a refletir sobre a minha aparência. Antes de lhe expressar essas dúvidas, Jared pegou-me na mão e dobrou-a em volta de algo muito pequeno. Mantém isto sempre contigo. O que é? Se eles descobrirem que tu estás connosco, se eles quiserem colocar outra alma no corpo da Mel, põe isso na boca e morde com força. Veneno? Sim. Refleti naquilo por uns instantes e a seguir soltei uma gargalhada. Não consegui evitá-lo. A ansiedade deixara-me os nervos em franja. Noah, isto não é uma brincadeira, observou ele zangado. Se não o consegues fazer, então tenho de te levar de volta. Não, não, eu consigo. Tentei controlar-me. Eu sei que consigo. É por isso que me estou a rir. Ele falou-me num tom duro. Não vejo onde está a piada. Não percebes? Para milhões da minha espécie, isso foi algo que nunca consegui fazer. Nem para as minhas próprias crianças. Tive sempre receio de morrer pela derradeira vez. Mas consigo para uma criança alienígena. Voltei a rir-me. Isso não faz qualquer sentido. Mas não te preocupes. Consigo morrer para proteger o Jamie. Acredito que o farás. Fiz silêncio por mais um momento, até me lembrar da minha aparência. Jared, o meu aspecto vai levantar problemas para ir a um hospital. Temos roupas melhores, escondidas com os carros que dão menos nas vistas. É para lá que vamos agora. Chegamos dentro de 5 minutos. Não era a isso que me referia, mas ele tinha razão. Aquelas roupas nunca poderiam servir. Aguardei mais um momento para lhe falar sobre o resto. Primeiro precisava de olhar para mim. O jeep parou e ele tirou uma venda. Não é preciso olhar para o chão. tranquilizou-me quando baixei a cabeça instintivamente. Não existe nada que nos denuncie aqui. Isto parou o caso improvável deste lugar poder ser descoberto. Não estávamos numa gruta. Tratava-se antes de um penhasco elevado. Algumas rochas maiores tinham sido escavadas com perícia, formando espaços escuros e engenhosos por baixo, onde ninguém suspeitaria que houvesse algo mais do que terra e pedras mais pequenas. O jipe já estava encaixado num pequeno espaço, e tão perto da rocha que tive de trepar até à traseira para conseguir sair. Havia qualquer coisa esquisita presa ao para-choques, correntes e duas lonas muito sujas, todas esfarrapadas. Por aqui, disse Jared, seguindo em direção a uma fresta obscura, ligeiramente mais pequena que ele. Puxou uma lona acastanhada, cheia de pó, para o lado e começou a remexer numa pilha que estava atrás. Tirou uma t-shirt, macia e limpa, ainda com as etiquetas. Arrancou-as e atirou-me. A seguir, voltou a mergulhar e encontrou um par de calças em caqui. Verificou o tamanho e passou-me também. Veste-as. Hesitei por momentos, enquanto ele aguardava, sem perceber qual seria o problema. Corei e depois virei-me de costas. Arranquei a t-shirt rasgada pela cabeça, trocando-a tão depressa quanto conseguiam os meus dedos atrapalhados. Ouvi-o a pigarrear. Eu vou buscar o carro. Ouvi os passos dele a afastarem-se. Desfiz-me dos calções coçados, colocando as calças novas em folha. As sapatilhas estavam em mau estado, mas não chamavam assim tanto a atenção. Além disso, não era fácil encontrar uns sapatos confortáveis. Podia fingir que tinha um gosto particular por este par. Distingui outro motor a voltar à vida, num som mais suave que o do jipe. Voltei-me e vi um carro, despretensioso e discreto, a emergir de uma sombra escura, debaixo de uma rocha. Jared saiu e atou a corrente das lonas rasgadas do jipe ao para-choques traseiro do carro. Depois trouxe-o até onde eu me encontrava. Ao ver as lonas pesadas a apagar os trilhos da terra, percebi para que serviam. Jared inclinou-se para o outro lado do banco e abriu a porta do meu lado. No assento vi uma mochila lisa e vazia. Sim, isto era algo de que precisava. Vamos, espera, pedi-lhe. Inclinei-me para ver o rosto no espelho lateral. Não estava bem. Sacudi o cabelo meio comprido para cima da face, mas não era bastante. Toquei no rosto e mordi o lábio. Jared, não posso ir com a cara assim. E apontei para a extensa cicatriz irregular que me atravessava a bochecha. O que é? Replicou ele. Nenhuma alma teria uma cicatriz destas. Eles tê-la iam tratado. Vão querer saber por onde andei e fazer perguntas. Os olhos de Jared arregalaram-se e a seguir franziram-se. Devias ter pensado nisso antes de te deixar sair pela calada. Agora, se voltarmos, vão pensar que foi um estratagema para aprenderes o caminho de saída. Não vamos voltar sem os remédios para o Jamie. E falei-lhe num tom mais duro que a sua voz. Ele endureceu mais a voz para ficar ao meu nível. Então, o que propões que façamos, Noah? Preciso de uma pedra, disse-lhe com um suspiro. Vais ter de me bater.